SP. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Escalei aquele boot, a beca invocada, acompanhado das gatas. Fechou, tamo na área, cortando os perimetrão. Vivo na de dois, colisão. Lebos rap de Mauá, meu parça Cleitão. Calor paulistano, assim lava a alma, regenera a maldade e limpa minhas mágoas. Escreverei com fé esse verso pra você. Entre a paz e a guerra, 011 SP. Corrupção mata, tá ligado, né, meu parça? Quem defende, quem ataca, quem é o alvo da caça? Foi só virar bombeta que na esquina veio o bonde. Vai saber qual que é? A inocência se esconde, corrompido, alienado. A mídia propõe treta. Nike e Oakley, mexe com a cabeça. Sem esquecer da responsa, a falange quer curtição. Na sequência, meu parça Digão. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Na minha bússola de ouro marca 10 da manhã do Conceição pro Jardim Selma com meu parça Renan. Nave sedã, estiga as nave feminina. Ostentando não, desfrutando das conquistas. Vermelho Schumacher, roda BRW prata ao som de Alvos da Lei. Na ponte estaiada, metrópole São Paulo, semáforo fechado, verão favorável, encosta um Ford cá do lado, vidro baixado, olhares e telefones trocadas, inocente nem sabe que nós é tudo cão treinado, vielas e vias, tamo aí costurando, Digão e Renan, voando, do asfalto paulistano. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Moro tá ligado, quem é braço, tá lado a lado. Fecha fechado, ligue as mina, ligue os mano. Pra somar no bang pesado, pelo seu rádio vem o chamado. Todos do morro também do asfalto, sem acepção. O bonde vai sendo formado na terra da garoa, 011 SP. Convocação sonora partindo do ABCD, que segue fluindo, sentido ao centro expandido. Alastrando, tomando tudo, é o rap bandido. Zona Sul, Leste, Norte, Oeste, segue na trilha, salve família do interior. A Baixada Santista foi convocado, escalado, geral confirmado. Tamo junto, conexão formada, todas quebrado, respeito é mútuo, mútuo. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Todos os manos de SP. Calor paulistano tá tendo pra você. Todas as minas de SP. Seja bem-vindo, 011 SP. Todos os manos de SP. 011 São Paulo.